Leitura do livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 27 a 34. Essa é e sempre será palavra do Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Leitura do livro dos Provérbios. Meu filho, não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. Não digas ao próximo: vai embora, volta amanhã, então te darei, quando podes dar logo. Não trames o mal contra o próximo, quando ele vive contigo, cheio de confiança. Não abras processo contra alguém sem motivo, se não te fez mal algum. Não invejes o homem violento, e não escolhas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas reserva sua amizade aos íntegros. O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede o seu favor aos humildes. Palavra do Senhor. Thank you.